Posso parar o 9705? 1-0-0, grau 129. 1-0-0-1-2, autorizado por uso 9705. Salvador, bom dia. Tá 3171, sente do hotel com autorização do plano. 3171, bom dia. Autorizado Guarulhos, 360, Alfredo Lula 16, decola da 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, acena 5147. Autorizado Guarulhos, 360, pela Alfredo Lula 16, decola da 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, transponder 5147, tá 3171. 3171, quando já mais correto, chama para estiver estacionamento. Temos para posicionamento, para 3171. 8-0-1, boa noite, 04, bom dia, final 1-0, baixa a 9-0-4, bom dia, continua aproximação, guarda pista livre. Aguarda. No 715, solo 46, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, portão 05, gol no 715. Pouso autorizado 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado 1-0, 8-0-4. Oi, bom dia, Alexandre, 5-8-0-8, vento do hotel. 5808, bom dia, autorizado Brasília, 360, Walter Zulu 17. Decola da 1-0, curva direita na Arbora, Elefa, controle 1208, cena 5157. Confirme? É o 360. Maravilha, 360, roda do corpo 17, decola da 10, primeira direita, 1-0. Eu só não consegui copiar a saída transponder. Arbor Elefa e 5152. É 5157. Copiou, transponder 5157. 5157, copiado, muitíssimo obrigado pelo importante número 2. Ciente, chama para o tiver questionamento. Obrigado. Vou chamar o balizador, só um minuto. Obrigado. 3171, tá na posição meia dúzia para pushback acionamento. Confirmando, voltando 06? Afirmativo, tá no meio. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama pro táxi, 3171, obrigado. 1715 já foi solicitado. Já chegou, obrigadão. 804, Sol Sul 0, Alfa Juliette, corrigindo. E Alfa vai manter a Santa Fe Juliette. E Alfa, Santa Fe Juliette, 104. No 804, cliente, mantém posição, tráfego puxando no setor. Mantém posição, corrente para o 804. Mantém a posição, afirmativo. A aeronave da Gol foi parar no portão meia dúzia, você pode fazer o pushback mais atrás. Não, negativo, a aeronave da Gol vai pro 1-0. Ah, obrigado. Salvador, eu tô treinando 171, tá com 4 horas de autonomia, alterando com 214 a borda, pronto pro táxi. 171, táxi autorizado, Fat 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 5. E Fat 1 Índia Alfa, tá de táxi, quando pronto, ponto de espera da 1-0, chama 1-0 no 5, 73171. Gol no 804, a passagem da nave da TAM está crescendo para livrar o pátio após o ingresso Juliette, portão 10. Após a passagem do TAM, Juliette, portão 10, 804. O Gol 904, dá stand-by no transponder? É que ó, o negócio é o seguinte aqui, é um problema no botão aqui, viu, senhorita? Ah, tá, ciente, eu tenho um 2 mil acionado aqui, ciente. Que eu vou reportar pra minha equipe de manutenção, eles estão na minha mão aqui. Ah, certo, obrigado. É... acontece, né? Está lindo, autorizado a vem decolar, 110 km. Está lindo, decola, 3171. Salvador, bom dia. Otan 3171, decolado 0 na sua escuta. Otan 3171, contato radar 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3171. Autorizado, presente da EL. Da EL, autorizado. Da EL, 3171. Bom dia, Otan 3890. 3890, bom dia, para cópia, solo 121, da Esplanade. 3890, bom dia, Salvador Recife, linha de voo 330 já autorizado, pronto, cópia. Pronto. Salvador Recife, 390, correção 330, rota via Peru 58, decola no zero com curva pela esquerda, no perfil da Cajamo, transição Caju, 5162, o código transponder, controle opera em 120.8. Autorizado 330, aeroporto 38, decola a curva esquerda, Bucajamo, Aranajó, 162 transponder, 120.8 controle, 3290. 390, correto, portão 09, chame quando for para o pushback. Solo, bom dia, objeto 5808, portão 2, puxa sinal. Autorizado, chama o táxi, 5808. Cara, obrigado. Bom dia, chegada bom, FD se mantém a 3.100 no 5 ajuste. Passa 150, chama sempre em 1251 na antena 3325. 1251 na antena 3325, está 3 anos aqui. Para o táxi objeto 5808, somos nós, 7 a bordo, 110 alterna com 20. Cirque 10 com 5, aprovado o táxi direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera com a torre 1 no 8.95, ajustado 10 no 5. 10 no 5, vai vir a Índia e Alfa, ponto de espera, apresentada aqui, que é obrigado. Love Jet 5808, Alinho decola, vento 1-10 graus, 1-0-9. Alinho decola, Love Jet 5808, obrigado. Jet 5808, decolosmo 4, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Controle, Salvador Web 5808, decolando na Airborne. 5808, suba o 360, sair da Arbor, vigilante. Sair da Arbor, a possibilidade da presença por hoje, Alefa? Autorizado, Alefa. Alefa, obrigado.